shot in my mind. So for my girl, eu tô tranquilo, eu tô no my mind. So for my girl, you're the shot in my mind. Eu tô no my mind, eu tô tranquilo. Se me deixar com my mind, so for my girl, eu tô tranquilo, eu tô no my mind. So for my girl, you're the shot in my mind. Tô bom de cara, vai dar, tem nem fumar uma porta e chegar os irmãos rumando aquilo e tubão. Que canto bamba na